O tema dessa noite é o poder do bem. Então a gente até começa perguntando se realmente existe algum poder do bem, para a gente pensar e questionar isso. É claro que sim, né? Todos nós acreditamos nisso. E por definição, poder significa uma força, domínio sobre alguma coisa. Essa é uma das definições da palavra. E bem também significa, entre outras coisas, virtude, felicidade, ação humana. Então, traduzindo esse poder do bem, a gente poderia dizer que é força humana, uma força movimentada pelo homem. A gente poderia dizer que é o domínio da virtude, o poder do bem. Então, à medida que a gente vai praticando, a gente vai adquirindo virtude e tendo domínio sobre ela. É assim que funciona e é mais ou menos assim que existe esse poder. Mas fazer o bem, o que é fazer o bem? A gente às vezes fica em dúvida e se questiona. Estou fazendo certo? Tal pessoa está fazendo correto? Então a gente para um pouco e pensa, fazer o bem é fazer o que é certo. Ponto. Mas ainda assim a gente questiona, mas o que é certo? Porque talvez eu pense que o que eu acho que é certo, os outros pensam que não é certo. Mas a medida é bastante simples. O que é certo para mim, é certo para qualquer um. O que é certo para uma pessoa, deve ser certo para outra. É isso que está escrito lá no segundo mandamento, de outra forma. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Se eu faço isso, eu estou fazendo bem. Estou fazendo o que é certo. Resolvido uma parte do problema, eu já começo a saber o que é certo e o que não é. Praticar ele já é um pouquinho diferente, né? Já demanda um pouco mais de virtude, como diz na definição. Eu tenho que primeiro querer fazer o que é certo, para depois eu conseguir então fazer. O primeiro passo é querer. As coisas não caem do céu. Os milagres que a gente aprendeu uma vez, eles têm uma explicação bastante lógica e racional. Deus não vai favorecer a um a mais do que a outro se esses dois são iguais naquilo que fazem. Não é pela nossa cor dos olhos que nós somos diferentes. Somos diferentes pelo que nós fazemos. Então, essa prática do bem, que a gente tem que primeiro querer, a gente tem que entender que é necessário fazer o bem. A gente sempre fala para as crianças, né, seja uma boa menina, um bom menino, né, faça o que é certo, faça o bem. Se a gente não acreditasse nisso, a gente não aconselharia eles a fazerem isso. A gente diria para eles fazerem o que é mais vantajoso. Mas a gente acredita. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente não consegue fazer esse bem. Então, vontade, de novo. Eu tenho que acreditar para poder querer. Acreditar que esse bem, ele tem um poder, como é o título. Ele tem uma força que vai acontecer alguma coisa com essa prática que vai modificar a minha vida e a vida das outras pessoas. E a gente sabe que isso é verdade. Que essa força existe, acontece, mas nós ainda nos deixamos levar por aquilo que é mais agradável a gente, aquilo que é mais fácil. Porque fazer esse bem em muitas ocasiões, ele pede um esquecimento de nós mesmos. Ele pede uma renúncia de algumas situações que são, como eu disse, ou vantajosas ou prazerosas. Então eu tenho que caminhar um pouco para o outro lado para poder conseguir fazer isso. A prática do bem, ela é contagiante. A gente faz e o primeiro beneficiado somos nós mesmos. E a gente se sente bem e por isso que ele é contagiante. Porque a gente quer fazer mais. Mas assim como ele é contagiante, a nossa natureza ainda ela é muito... está muito longe disso, né? Então, se a gente não pratica com uma certa frequência, a gente volta um pouco a como a gente estava antes. A acomodação, ao comodismo, ao bem bom. Então, contagiante, mas também passa se não há um retorno daquela atividade. A prática do bem, ela é exemplo. Porque, assim como nós identificamos as pessoas que estão fazendo as coisas certas, os outros também vão identificar em nós. Então, através do exemplo, a gente está, vamos dizer assim, educando ou, de novo, contagiando os demais ao nosso redor ou todos aqueles que estão vendo. A prática do bem, ela marca, ela deixa a marca aonde ela é feita. De que maneira? Quem de nós não lembra de uma situação passada em que fomos beneficiados por um bem que alguém fez para nós e que talvez tenha modificado a nossa vida, o rumo da nossa vida? Existiram pessoas que fizeram isso por nós, marcaram a nossa vida. E foi bom. A gente lembra com agradecimento, com gratidão. Então nós também podemos causar essa marca em outras pessoas. Sempre lembrando que o primeiro beneficiado sempre é nós. A gente não faz o bem pelo outro, é diretamente por nós. Nós estamos melhorando. Indiretamente, aqueles que estão perto estão se beneficiando. Indiretamente ou até muito diretamente. Mas o primeiro beneficiado é sempre nós. E além de tudo, o bem, ele é autoridade. Faça o que é certo. E quem vai cobrar de ti? Como foi dito lá no início, né? É domínio. Tu tem o domínio. Quem vai pedir explicações de algo que está sendo feito de forma correta? Autoridade. É por isso que Jesus fez tudo o que fez com tamanha autoridade, porque a vida dele foi pautada em cima dessa e de outras virtudes. E por isso que tanto tempo depois a gente ainda tem ele como modelo e tudo o que ele falou como uma cartilha para a gente tentar seguir. Nessa sequência, a gente sempre fala disso, que todos nós somos agentes transformadores. A gente sempre reclama de que tal pessoa me incomoda ou a tal pessoa tem uma energia assim assada, mas e nós? A nossa energia, o que, que nós estamos emanando? Então fica para a gente pensar, né? Se nós recebemos, nós também emanamos. E o que, que nós estamos emanando? Nós queremos emanar coisas boas, nós queremos estar nessa prática aqui. Então, nós temos que estar atentos, né, primeiramente, para poder perceber as situações e, na hora da escolha, fazer a escolha certa. Tem um trecho lá de uma carta, não é nem uma carta, uma mensagem de Paulo, em que ele diz que o bem é a essência do Criador. E o mal não foi criado por Deus. O mal é da criatura. Traduzindo, não significa dizer que somos maus, mas praticamos coisas más muitas vezes. E quanto mais a gente começa a crescer, a se desenvolver, a evoluir, mais próximo de Deus nós vamos ficando e mais bem nós conseguimos praticar ou fazer ou desenvolver. Então, se o bem é a essência do Criador, nós precisamos nos aproximar cada vez mais dele através das nossas obras, daquilo que nós realmente fazemos, das nossas atitudes. E por fim, reiterando só o que já foi dito, o bem transforma quem faz e transforma a quem é feito. Então essa frase fica para a gente pensar na nossa importância e em tudo aquilo que a gente realmente pode fazer para a cada dia colocar uma sementinha cada vez melhor nesse nosso cultivo que é a nossa vida, para que a gente possa ali na frente estar colhendo esses frutos como estamos colhendo hoje.